também apresentarmos aqui publicamente aquilo que serve o desidrato da qual temos feito parte, o desidrato da emissão de Tábua, partindo do pressuposto que efetivamente Tábua é uma região demarcada do queijo Serra da Estrela, mas que evidentemente não tem nenhum queijo novo. Então era a necessidade de criarmos condições para que todos os queijeiros e as queijeiras pudessem, digamos assim, potencializar naquilo que é um projeto denominado da queijaria comunitária. Já fizemos vários contactos, já estabelecemos, da qual depois o Dr. Manuel Marques irá também falar um pouco mais sobre essa questão. Fizemos, sem dúvida alguma, aquilo que era um primeiro balanço e impacto da análise do próprio projeto, com a ANCOSE e aquilo que nos traz para hoje também apresentar um bocadinho aquilo que será o enquadramento. Eu peço aqui aos serviços que já estão para me darem aqui uma imagem também que possa acompanhar a transição no ecrã em baixo, mas desidratar-vos neste mesmo contexto. E, portanto, se temos a iniciativa do próprio enquadramento com as entidades promotoras, que será o município de Tábua e a ANCOSE, temos também que perceber qual é que é o enquadramento. E, portanto, de onde partimos e para onde vamos. De onde partimos, temos o desidrato e o empenho de que, efetivamente, há a necessidade de Tábua se marcar presença com um queijo que tenha a definição de denominação e, portanto, fizemos uma análise daquilo que é a valorização do produto, daquilo que são as necessidades de termos um queijo de Serra da Estrela DOP, daquilo que temos que complementar também a necessidade dos nossos produtores e vendedores, digamos assim, do leite num local onde possam ter mais valia em produto acrescentado, somando, obviamente, todos esses fatores, há a necessidade de criar um projeto global onde possa incorporar todos de uma forma comunitária. E temos dois vertentes, aquilo que é a marca das pessoas e que poderão fazer o seu queijo lá, com a chancela do queijo DOP, em que poderão ter a marca dos próprios produtores, como também poderão ter uma marca comunitária. Definimos, partindo daquilo que é o enquadramento, passaremos para aquilo que são os objetivos, portanto, criar, obviamente, condições para a produção do queijo Serra da Estrela, certificado no Conselho de Tábua. Definimos também aquilo que é o estímulo da atração de novos produtores para este setor, alimentando, digamos assim, também a possibilidade de trazermos novos públicos-alvos, mas, sobretudo, novas gerações para pegar neste mesmo desidrato, entregar também aquilo que são as vantagens, a estratégia de valorização da fileira do queijo Serra da Estrela nesta região, integrar também o Conselho de Tábua na rota do queijo da Serra, criar um centro de excelência para a promoção e divulgação deste mesmo produto e, portanto, e também uma segunda fase que é onde irá ficar, requalificar, obviamente, o património edificado que teremos. Nas intervenções, o que pretendemos é criar uma estrutura que possa permitir esse mesmo licenciamento à produção do queijo Serra da Estrela, deixando em aberto, com certeza, a vontade pessoal de cada um das queijeiras e dos queijeiros e que era investir nos seus próprios locais, sabendo que será sempre difícil eles complementarem para reunir as condições desta certificação e, portanto, nada melhor que criar um habitat que permita que eles mesmos, ao fazer o queijo nestas instalações certificadas, possam ter a chancela denominada do queijo Serra da Estrela. Acopulámos numa segunda fase a possibilidade de, nesse mesmo edifício, ter um centro de interpretação que também possa valorizar a fileira, nomeadamente do queijo Serra da Estrela, onde também pode promover, obviamente, a produção, não só a produção, mas sobretudo a venda deste produto naquilo que está. Desenhámos, obviamente, a questão da imagem que está acoplada ao nosso certame e, portanto, depois de concretizar aquilo que é o enquadramento e os objetivos, teremos que passar por um plano de ação que nos permite o quê? Permite-nos definir aquilo que pretendemos também, que é acoplar o investimento não só municipal, mas sobretudo acoplar o investimento com fundos que possam, digamos assim, ajudar a investir e a dinamizar e a concretizar este mesmo projeto em parceria com a ANCOSE, da qual já temos protocolado aquilo que é a definição para este mesmo projeto. Depois, a localização que teríamos que perceber quais eram as freguesias que temos no nosso concelho que pertencem e que estão definidas como região demarcada do queijo Serra da Estrela e nada melhor do que escolher um património edificado que tem potencial não só de localização, mas também de possibilidade de crescimento com a própria comunidade, que é a questão da queijaria comunitária. Portanto, identificámos um imóvel na região de Midões, é esse que está sinalizado, é esse que iremos trabalhar para que o mesmo possa ter as condições necessárias para a reabilitação do mesmo, mas também que tenha uma ampliação para a questão da edificação no queijo Serra da Estrela, nomeadamente para o centro interpretativo e para a questão da queijaria comunitária, juntando os dois projetos num só, e é isso que partimos do pressuposto que está identificado. Essas são as fotografias apenas daquilo que é o móvel que tem potencial, não só em termos de dimensão, mas em termos de crescimento pelo espaço envolvente, que são duas questões fundamentais, bem como o acesso também à mesma futura queijaria comunitária. E definimos um planta no âmbito daquilo que foi as reuniões que tivemos estratégicas com a ANCOS e, portanto, numa área definida, chancelada por eles, obviamente, da qual depois o Presidente da ANCOS irá, obviamente, completar a informação, mas valorizar e definir a mesma. E este é o projeto que iremos nos candidatar também para conseguirmos, digamos assim, tornar a realidade da queijaria comunitária. O layout é o que está aqui apresentado, mais ou menos aqui também com alguns projetos de início, daquilo que é não só percebermos aquilo que é juntar as queijeiras nos seus saberes e também aqueles que não pretendem fazer queijo, mas pretendem vender o leite para esta queijaria comunitária, que é também um plano de negócios de forma futura. Há municípios que, infelizmente, não têm a necessidade de verdade por este projeto, porque têm uma comunidade privada muito forte naquilo que é já os queijos que têm a chancela do queijo DOP. Nós não temos e, portanto, achamos que devíamos um bocadinho de valor acrescentado com este mesmo projeto, possibilitando que todos aqueles que operam nesta área possam também valorizar o seu queijo certificado. Como disse no início, tanto podem o fazer de forma privada, participando daquilo que é a instalação, como depois criar uma marca, ou criar um bolo, digamos assim, comunitário e global, para que possamos vender este mesmo queijo e ter valor acrescentado com um produto tão importante para a nossa região. Pois bem. E era isto um bocadinho que vos queria apresentar no dia de hoje, não só marcarmos aqui o início do nosso certame de um modo diferente e sabendo que em 2023 iremos retomar aquilo que tem sido tão bem feito pelo município de Tábua na valorização deste produto e de outros produtos endógenos, no nosso pavilhão multiusos, mas que efetivamente um certame com a qualidade que temos tido nos últimos anos terá que ter sempre uma valência diferente. E portanto este ano foi a nossa opção trabalhar e vender os produtos de forma online, da qual já o ano passado fizemos com a pandemia, da qual as caixas, tanto da box do mundo rural, como a box, digamos assim, da Merenda da Beira, estão disponíveis na plataforma DOT por encomenda, e a popular também no local onde tradicionalmente se vende o peixe da Estrela, que é o nosso mercado municipal, frequentado por milhares de pessoas, valorizando também a infraestrutura, mas direcionando este fim de semana ao queijo e aos outros fins de semana todos os produtos endógenos. E acumularmos no dia de hoje a apresentação muito sucinta daquilo que é o nosso projeto da queijaria comunitária, que iremos agora numa segunda fase trabalhar para o mesmo, no sentido de candidatarmos aos fundos comunitários e esperar, obviamente, que tenhamos valorização positiva dos mesmos para podermos avançar nesse mesmo.